Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do programa Imersão Game Dev da Alura. O Imersão é um curso inédito e de graça para você aprender a programar games. Você vai criar um game clássico, aprender os conceitos, criar sua própria sprite e a história por trás do game. O curso é em JavaScript e é importante ter um conhecimento mínimo de lógica de programação, mesmo que seja só de Excel. Mas é inédito e é de graça. Mas você tem que se inscrever. E as inscrições vão só até o dia 21 de junho. Então não perde tempo, acessa gugacast.com/imersão e se inscreve o quanto antes. Avisa seus amigos gamers, avisa a família, porque é uma chance para você aprender algo completamente novo. Vai lá, gugacast.com/imersão. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje, com uma surpresa inacreditável, a gente trouxe para participar desse episódio, depois de tantas temporadas, eu não sei porque que demorou esse tanto, um dos nossos mais queridos amigos, Luiz e Gino. Jovem. O jovem. E aí, meus caras? Que alegria, hein? Cara, que saudade de você. Que momento. E também, claro, como sempre, Rafael Mafra também está aqui. Eu queria ter uma entrada assim tão forte quanto o jovem. É, né? Todo mundo queria. É uma das poucas coisas da vida que eu acho que eu consegui chegar lá. Foi essa, a criação do bordão. Acho que todo o resto, na verdade, eu tô falhando miseravelmente, mas... Na criação do bordão, deu tudo certo. Eu acho que a gente pode dizer que você é o principal imitador do Luciano Huck do Brasil. Não, acho que também não. Eu chego lá, eu tô tentando. Legal que você se absteve de imitá-lo, né, nesse comentário. Eu fiquei envergonhado de imitar o Luciano no Caldeirão. Maravilhoso. Acho que a gente já pode terminar o programa aqui. Eu sou muito bobo pra imitação, cara. Eu não consigo não achar ultra engraçado. Você sabe que na verdade, cara, eu achava, quando eu era mais novo, que eu era um imitador muito bom, assim. Muito, muito, muito. Eu não conseguia entender quando as pessoas não aceitavam que eu era o melhor imitador do mundo. E eu só fui entender que eu sou um imitador mediano, porém carismático, quando eu comecei a fazer podcast. Porque aí eu ouvia depois e falava, caralho, mas a minha imitação é essa bosta? Ou eu pensava, caralho, mas a imitação do Lula é igual a imitação do meu pai, que é igual a imitação do meu chefe, que é tipo, todas tinham a mesma voz, entendeu? Foi triste, mas tudo bem, acontece. Mas você faz parte da história desse podcast na sua belíssima imitação do Zé Ramalho. É, foi show. Que não é igual a nenhuma outra imitação e foi feito especialmente pra ele, né? Eu falei assim, você consegue imitar o Zé Ramalho? Ele falou, não, vou dar um jeito. E foi brilhante, cara. Foi show, foi um grande momento. A gente enaltece esse momento até hoje. Eu consigo lembrar do cheiro do meu quarto nesse dia, de tamanha... tão marcante que foi essa lembrança. Antes da gente começar a falar da pauta do programa, eu queria contar uma novidade pra vocês aqui. Faz um ano, a gente construiu o Olo, que era o lugar pro GugaCast entregar o conteúdo exclusivo. Tanto o GugaCast quanto outros creators. Você sabe, Gino, que a gente faz aqui, além do GugaCast que vai ao ar todas as semanas, quase ininterruptamente ao longo de 5 anos, a gente faz o conteúdo exclusivo, esse sim, ininterrupto ao longo de 5 anos, só pros assinantes, só pra quem assina o grupo secreto do GugaCast. Cara, todo dia, mini GugaCast todo dia. São os assinantes mais bem tratados do Brasil e do mundo, né? Tão bem tratados que a gente fazia isso no Facebook e não era exatamente ideal, a gente criou um aplicativo pra isso, que era o Olo. E faz uns 2 meses, a Hotmart, que é uma grande empresa de tecnologia desse país, comprou o Olo, adquiriu o Olo e a gente juntou as funcionalidades do Olo em um outro aplicativo que eles tinham lá, que é o Sparkle. A gente passou 2 meses fazendo isso, trazendo todas as funcionalidades do Olo pro Sparkle e o Sparkle agora é um super aplicativo com tudo que a gente sempre quis pra fazer conteúdo exclusivo pros nossos assinantes. Tudo que a galera pediu ao longo desse ano, ordenação do conteúdo do mais antigo pro mais novo, buscar o conteúdo por palavra-chave, reprodução em 2x ou em 1.75, sei lá como você quer ouvir as pessoas aceleradas. Tem tudo lá, acesso via browser. Antes a gente só podia acessar nos aplicativos, agora dá pra acessar no computador também. Tudo já está disponível no Sparkle, que trouxe as funcionalidades do Olo. É só você baixar o Sparkle na App Store ou no Google Play. E se você já é assinante do GugaCast lá no Olo, no Facebook, você já tem acesso ao Sparkle, a gente já importou a base de dados, você já tá inscrito lá, é só você se logar com o mesmo e-mail do Olo, pedir para relembrar sua senha, redefinir sua senha, você clica lá em esqueci minha senha, porque a gente não dá pra importar senhas, isso não é viável. Você já tem acesso, já tá disponível, você pode ver tudo isso, toda essa maravilha que a gente fez com o Sparkle já está disponível pra você. É só ir lá. Além do grupo secreto, o Sparkle abriga o hub de conteúdo do GugaCast, que é onde a gente organiza todo o conteúdo aberto que a gente faz aqui nas redes sociais. E o hub de conteúdo é gratuito, você não precisa assinar, é só você ir lá e conferir. E lá no hub de conteúdo é o primeiro lugar que notifica você que o episódio do GugaCast foi publicado. Então tá aí uma boa vantagem pra você se inscrever lá também. É tudo muito fácil da gente, de seguir a gente lá. É só você ir em gugacast.com/assine, lá tem tudo explicado. O Sparkle faz café expresso? Cara, não, mas na próxima atualização vai fazer. Show, é a única coisa que ele não faz basicamente. Ainda, mas tá no roadmap, a gente tá fazendo. Bom demais, parabéns. Não é? Rafael, o que a gente vai falar hoje nesse programa? Esse programa, ele é um programa sobre carros. Carros. A gente falou lá no conteúdo exclusivo, nos mini GugaCasts, que quando a gente pensa em história de carro, a gente pensa em história de carro velho. Verdade. Não é? A gente nunca fala assim, vou contar uma história de um carro aqui, um carro maravilhoso que eu comprei e deu certo. Você sempre fala, não, um dia eu tive um carro que era um problema. Fala aí, Gino, você tem história de carro velho na sua vida? Cara, é isso. Você falou aqui que é só história de carro velho. Eu fiquei até triste de não ter uma história falando, certa vez eu peguei minha Ferrari e fiz alguma coisa. É só história de carro velho. Eu lembro de um carro velho que foi o que mais marcou a minha vida, que era um Chevette Azul Marinho 86, que o meu pai tinha. Eu achava o carro maravilhoso. Eu lembro que ele tinha aquele... O painel dele era de madeira. Sei. Então ele tinha uma coisa muito sofisticada, assim, um cheiro gostoso. Sei. Mas ele era um Chevette 86 nos anos 90, então ele já tava ganhando idade e naquela época acho que a longevidade dos carros não era tão grande. Não era. E eu lembro que o meu pai já tinha comprado ele meio que numa pechincha, assim, né? Que ele achou que ele tava levando vantagem, mas na verdade ele tava tomando uma rasteira. Clássico. O carro ficava um dia na garagem e dois na oficina. Era bem difícil, assim. E sempre, toda vez que ele voltava da oficina, o mecânico falava, não, agora eu entendi o que aconteceu. Agora vai tranquilo, que porra, nunca mais você volta. E era toda semana, toda hora, assim. Era uma coisa bem patética. Eu não sei se eu era muito novo e a minha noção de tempo relativo era menor e parecia que ele ficava tanto tempo assim, ou se de fato ele ficava. Era um Chevette sedã ou um Chevette hatch? Chevette sedã. Chevette sedã, clássico. Cara, era um carro bem bonito, assim. Azul marinho, era show. Eu sentia muito prazer naquele carro. E aí, cara, eu lembro que a gente viajava com o carro, fazia, acontecia, e o carro dava problema aqui e ali, né? Mas assim, ele nunca tinha colocado a gente numa roubada tão grande. Aí, certa vez, a gente tinha marcado de viajar pro Rio de Janeiro, que é onde mora a maior parte da minha família. Meu pai foi no mecânico, fez lá um check-up, perguntou pro mecânico se tá tudo bem. Ele falou, não, cara, pode ir tranquilo, que vai dar tudo certo. Corre pro abraço. Esse mecânico é maravilhoso. É, ele tinha um bigode bem grande, ele parecia uma morsa. E aí, cara, a gente foi... Entrou no Chevette, 4 da manhã, saímos de Santos, rumo ao Rio de Janeiro. Lá, mais ou menos pelas 6:30, em algum lugar que a gente tava na Dutra, o carro quebrou. Ele deu uma... Foi tipo o carro do pica-pau quebrando, sabe assim? Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Quebrou. E a gente passou 8 horas na estrada até que a gente conseguisse chamar o socorro, porque era uma época que não existiam celulares, né? Então... A gente ficava acenando para as pessoas pararem, para a gente pedir para elas pararem em algum lugar que tivesse telefone e falar que no quilômetro tal, à direita, no acostamento, tinha um Chevette parado e que era para ir lá salvar ele. E aparentemente demorou 8 horas para que alguém fizesse a boa ação. Nossa, 8 horas. Ou demorou um pouco menos e demorou muito tempo para que o guincho chegasse, sei lá. Foi foda. Eu lembro que minha mãe chorava muito, eu abraçava ela falando para ela ficar calma. Que horror, cara. Que bonitinho. Meu pai, que é o cara silencioso, ficava só em silêncio, esperando alguma coisa acontecer. Muita gente passava na estrada e gritava, mijão! Alguma coisa do gênero. E uma coisa que eu penso hoje é que, assim, quando chegou o guincho, né? O guincho não, era o cara que ia fazer o reparo. Ele abriu o capô, né? Olhou e falou, putz, soltou um fio. E era só isso, tinha soltado um fiozinho que tava com mau contato e ele prendeu melhor. Nossa, cara. Ele falou, tinha esquecido de prender esse fio aqui. O senhor pode ir pro Rio de Janeiro tranquilo que nada vai acontecer. E aí meu pai falou, opa, que bom! E a gente foi pro Rio de Janeiro. O que eu acho legal, e isso é uma coisa típica dessa época, é o gosto pela aventura, né? Você fala, eu tenho esse carro aqui que passa 2 dias na oficina, sim, um dia não, ainda assim eu vou até o Rio de Janeiro com ele. É. E tudo bem. O que eu tenho a perder? E mais do que isso, ele é um cara a favor da esperança, né? É o cara que a gente precisa nesse momento. Isso eu não posso falar que ele não é, não. É. Realmente... Ó, juntei o fio, vai pro Rio. Beleza, maravilha, estamos indo. Era só isso mesmo? Só isso mesmo. Então vai lá. Show. A gente tem mais histórias dessa aí, Rafael? Cara, hoje a gente tem uma história que envolve funerária, pão e uma Kombi caprichada. Combinou. Uma história sobre o que acontece quando você imprime um mapa do Google Maps. Obviamente, uma desgraça se abate sobre você. Meu Deus. E um Escort Hobby que vira uma ambulância e inicia uma sequência de fatos bizarros. Escort Hobby é um clássico, hein? Só de ouvir Escort Hobby, os pelos do meu corpo se eriçaram completamente. Que carro que foi o Escort Hobby. Primeiro carro de muita gente. Show. Beleza, e no final, depois a gente ainda tem perguntas no Instagram pra responder, certo? Certíssimo. E agora tem o jogo, ok? Vamos lá. Mente vazia, oficina do diabo. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. É esses ditados aí tudo. Gustavo, Luiz e Gino, o jogo de hoje chama-se Assim Disse o Ditado ou Não. Vocês não sabem disso porque vocês não ouviram a vinheta, só os ouvintes. Uhum. Ótimo. Assim Disse o Ditado ou Não é um jogo que funciona da seguinte forma. Eu vou falar pra vocês um ditado. A gente teve um convidado aqui que ficou indignado que não era exatamente um ditado. Então vamos dizer que seja um provérbio. Tá. Tá certo. Tem especificidades, né? Tem que tomar cuidado. É, semântica, né? Semântica é sempre mais importante. Eu vou falar um provérbio ou um ditado e vocês têm que dizer se esse provérbio existe ou não, valendo um ponto. E vocês têm que explicar o que significa esse provérbio valendo um ponto. Ele existindo ou não, vocês têm que explicar. Ok. Já tô empolgado, hein? É um ponto pela sabedoria, um ponto pela criatividade e a última rodada vale 1 milhão de pontos. As rodadas vão funcionar da seguinte forma. Eu apresento um provérbio pro Gustavo, depois um pro Higino, vou alternando e no final, o último eu vou apresentar pros dois e aí vocês têm a chance de disputar olho no olho, face a face, o grande troféu do vencedor de Assim Disse o Ditado ou não. No último a gente tem que correr pra apertar o botão? Sim, um botão escrito não aperte. Tá, quem chegar primeiro perde. Vamos lá, posso começar? Vai lá. Gustavo, vou começar por você, pro Higino pegar o jeito. Pra vocês não dizerem que eu estou manipulando, ou pra vocês dizerem que eu tive um pouco mais de trabalho para manipular esse jogo, eu resolvi numerar os provérbios e vocês escolhem um número de 1 a 5. Gustavo, um número de 1 a 5. 5. 5. Muro sólido, tijolo com furos. Muro sólido, tijolo com furos. Esse ditado existe ou não existe? E o que ele significa? Cara, eu vou dizer que esse ditado não existe. Ok. Porque eu acho que tijolo com furo... Se ele existisse, ele existiria no Brasil, porque eu acho que tijolo com furo é uma coisa muito típica do Brasil. Certo. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu só imagino isso, porque eu não lembro de ter visto em nenhum outro lugar. Então eu acho que você inventou, porque senão a gente conheceria ele. Não seria tipo um ditado da antiga Tchecoslováquia que você traduziu. Mas... Se esse ditado fosse usado, muro sólido, tijolo com furos, ele significa a capacidade do brasileiro, ainda mais o brasileiro que constrói muro com tijolo com furo, de fazer mais com menos. Ele fala disso, assim, significa que, tipo, olha, a gente vai ter que se virar aqui, a gente vai ter que fazer dar. Por exemplo, vai ter um churrasco, né? E alguém chega assim pro tio do churrasco e fala, Agenor, tem 60 pessoas, mas só tem 10 picanhas. Aí o Agenor fala, cara, muro sólido e tijolo com furo. Entendeu? É a maneira que, tipo, eu vou me virar com a picanha que eu tenho aqui. Vou cortar mais fininho, vou colocar mais pão de alho, servir pão de alho primeiro pra galera dar uma estufada. Fazer mais com menos. Muro solo, tijolo com furo. Porque tem menos tijolo, entendeu? Por causa do furo. Entendi. O furo é um não tijolo, né? Dentro do tijolo. Exato. Bom, você está de parabéns porque esse ditado de fato não existe. Infelizmente, eu sugiro que as pessoas comecem a usar a partir de hoje e daqui a 10 anos ele vai existir. Ainda mais com esse significado tão positivo, né, que eu trouxe. E esse significado foi muito bonito e eu aceito esse significado, então você ganhou 2 pontos na yes! primeira rodada. Pena que não deu tempo pra gente falar sobre a essência do tijolo que contém ou não tijolo, mas fica pra próxima. Eu fiquei emocionado com tudo que aconteceu. Pra mim vai ser difícil na segunda rodada encarar só pelo fator emoção aqui, que eu tô mexido. Tô bem bonito, parabéns. O Gustavo faz isso com seus oponentes, ele os desestabiliza emocionalmente. É, mind games, legal. Exigindo, escolha um número de 1 a 4, porque o 5 já foi. Eu escolho o número 3. Número 3. A chuva cai no leopardo, mas não pode tirar suas manchas. Esse ditado existe ou não existe e o que ele significa? Ah, uma explicação que eu não dei aqui, Gino, é que às vezes eu encontro provérbios estrangeiros e traduzo e é isso aí. E aí pode ser que você não conheça porque ele é de fora. Entendi. Olha, Eu acho que... Você pode repetir, por favor? A chuva cai no leopardo, mas não pode tirar suas manchas. Eu já tinha guardado ele, eu pedi pra você repetir só porque eu achei muito bonito. E quando você fala, eu me arrepio. É bonito mesmo. Eu acho que esse ditado existe. Eu não sei muito bem de onde ele vem, mas eu imagino que, embora ele possa trazer alguma lembrança de um país africano, eu acho que, na verdade, ele é um ditado popular num país que colonizou a África. Certo. E aí trouxe esse ditado como uma coisa exótica, né? Pro dia a dia de pessoas civilizadas demais. Como uma especiaria, né? Ele voltou pro país dele com especiarias e esse ditado. Exatamente. Como uma boa cúrcuma, como um bom açafrão, que as pessoas viajaram pelos mares e morreram em nome de uma refeição um pouco mais divertida, eu acho que esse ditado viajou dessa forma. E aí eu acho que o significado dele é... Eu acho que ele tem um fundo de resiliência, uma mensagem secreta de resiliência. Que não importa aquilo que te acometa, o que aconteça com você, os sofrimentos, os perjúrios e as dores, que você mantém a sua essência e consegue manter a sua identidade e a sua força, dependente de tudo isso. Boa, hein? Maravilhoso. É tipo tijolo, né? Depois de furado, ele continua sendo tijolo. É. Cara, você vê que provérbios ensinam muito, né? E assim, o tijolo, se você parar pra pensar, mesmo o tijolo que quebra e é esfarelado, o vazio dele fica intocado. É. Porque o vazio não mudou. Sim. Ou seja, a chuva cai no leopardo, mas não tira suas manchas. É. Mas derruba os tijolos, mas não tira seu vazio. Uhum. Exatamente. Bom... E Gino, você está correto, esse ditado existe. Show! Você quase acertou ao dizer que ele tem um quê africano, ele de fato é da África, eu não consegui localizar o país. O site de onde eu encontrei era da África do Sul, especificamente. E ele significa exatamente o que você disse. Não importa, por mais forte que você tente, você não pode mudar o caráter de uma pessoa. Porra, que momento. É, no fim ele é sobre tijolos, né? É, como tudo. Se a vida te der tijolos, você tem que... né? Maravilhoso, 2 pontos para Luiz e Gino. Yes! Jogo empatado, 2-2. Gustavo, é a sua vez, escolha os números 1, 2 ou 4. Ok, número 1. Número 1. O móvel preferido do diabo é o banco comprido. Eu acho que você foi dar um passeio no Leroy Merlin e aí você e aí de lá você teve a ideia desses ditados. O próximo pode ser sobre betoneira. Sim, bricolagem. Sobre móveis de jardim, rebitadeira. A rebitadeira não é capaz. Bricolagem sábado, 9h30. É o próximo provérbio. O móvel preferido do diabo é o banco comprido. Por quê? Por que, diabo? Por que você prefere esse imóvel em relação a todo o resto da mobília da casa? A gente tá falando do diabo, do diabo mesmo, né? Do picolé genérico. É, a gente tá falando do cabrunco. É, a gente tá falando do mochila de criança. O formiga rainha. O pastilha valda sem açúcar. O pata de bode. O furadeira à meia-noite. O sete peles. O rolê de humanas. O serralheira na gravação. O sem valor. O helicóptero passando perto de casa. O mefistinho. O marceneiro de confiança. O contra-regra que faltou. O papai do chão. Papai do chão, clássico, muito bom. O predinho na Vila Mariana. O padrão de tomada. Pô, eu ia falar agora, o tomada de 3 pinos. O abadá justo. Ok, não, voltando pro jogo. Eu acho que esse ditado não existe. Eu acho que ele é fruto de uma manhã sua no Leroy Merlin. Ok. E alguém queria comprar um banco comprido e você falou assim, caralho, vou ter que carregar essa merda, e aí você inventou esse ditado. E ele significa isso. Ele significa que o capeta, ele gosta daquela coisa que parece simples, parece que não vai dar nada, mas no fim vai dar um puta trabalho, porque imagina como é que você vai pôr isso dentro do carro. Então ele é tipo, não, vamos fazer isso aqui rapidinho. Não, antes, vamos só dar uma ajeitada nisso aqui antes, e aí você passa o dia inteiro fazendo aquilo, entendeu? É o diabo falando no seu ouvido, vai lá, compra o banco comprido. É sobre isso o ditado. Então, por exemplo, você tá fazendo um churrasco, aí alguém chega no tio do churrasco e fala assim... Você tá sempre fazendo churrasco, né? É um bom exemplo. Porque é aí que você usa esses ditados, né? Você tá fazendo churrasco e virando uma laje ao mesmo tempo, né? Então tem muita ligação com esses ditados que nasceram no Leroy Merlin. Então você chega no tio do churrasco e fala assim, Agenor, já que a gente vai fazer churrasco, vamos fazer também aqui uma polenta, entendeu? Tá sobrando um milho ali, vamos fazer uma polenta. E aí parece que não é nada, mas vai dar um trabalho absurdo você fazer polenta agora, entendeu? E aí é isso. Aí o Agenor responde, cara, o diabo gosta do banco comprido. Ah... Excelente. E banco cumprido é coisa do polenta no churrasco. Entendi. Bom, você errou inicialmente porque esse ditado, sim, ele existe. Existe? É um ditado alemão. Claro que é. Claro, exatamente. É lógico que esse ditado é alemão. Ele demora alemão. 7 minutos pra falar, né? Não, assim, e é uma palavra e é uma só. Palavra só. É. Ah, sabia. Caraca, que momento, hein? Ela é uma crítica à preguiça. Tipo que o diabo gosta do banco da praça, que dá pra você deitar. Ah, pra dormir. Então por isso que o móvel preferido do diabo é o banco comprido. Porque não é a cama? É, cara, mas você tá na praça e você resolve dormir, é coisa do... Entendi. Do três volantes. A fonte desse provérbio é a super interessante, que trouxe essa informação maravilhosa. Você não vai agraciar a gente com a pronúncia alemã? Ah, sim. É, em alemão é banco comprido Schaft, preferido de Abonzi. Muito bom, excelente. Parabéns. Ah, sim. E quanto à sua explicação, ela está totalmente equivocada, mas a sua é muito bonita. Então eu vou te dar esse ponto de criatividade. Você está ganhando no momento por 3-2. 3-2. E coloca uma espada sobre o ombro de Luiz e Gino. Luiz e Gino, escolha um número 2 ou 4? Eu escolho o número 2. 2. O provérbio ou ditado é o seguinte. Não vá para Tula com seu samovar. Existe ou não existe? Eu preciso que você repita ele. Não vá para Tula com seu samovar. Olha, eu acho que ele existe. Ok. Eu acho que ele existe pela pronúncia, né? Eu imagino que ele deve vir de algum lugar na região das Arábias ali, do Golfo Pérsico. Talvez o Marrocos, né? Talvez o Marrocos. No Marrocos, inclusive, ele é um palíndromo. É verdade. Eu acho que ele deve ter algum significado. Eu vou tentar dar isso como explicação. E eu espero que a banca julgadora me aprecie no pedido. Eu acho que ele tem o mesmo significado que passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Tipo, não vai pra lá com o seu não sei o que lá. Assim, se você tá indo, você sabe que vai dar merda, entendeu? Você sabe o risco que você tá correndo. Passarinho que come pedra sabe o que tem. Você é crescidinho, você sabe dos riscos da situação, você sabe o que está fazendo, depois não vai reclamar. Tá ok? Tá levando seu samovar pra Tula. É isso. Eu acho irrefutável. Se não era isso, agora é. Agora vai ser. Bom, esse ditado, ele de fato existe, e ele é um ditado russo. Olha só. Que significa alguma coisa como não levar bolo pra festa. Ou seja, fazer algo despropositado ou inútil. A cidade de Tula, que fica perto de Moscou, é famosa por fazer os melhores samovares, que é uma chaleira toda enfeitada, provavelmente onde você tira outra chaleira menor de dentro. É semelhante na Inglaterra, quando se diz não leve carvão para Newcastle, que é um grande polo carbonífero do país. Não leve bolo de rolo para o Recife, é tipo isso. Você acertou que ele existe, mas você passou muito longe do significado, então você ganha um ponto, e esse jogo está empatado em 3-3, quando ele vai para a sua última rodada. Que emoção. Podia ser, antes da última rodada, eu quero só fazer uma contribuição aqui para a nacionalização do Não Vá para Tula com o seu samovar, que poderia ser Não Vá para Itu com o seu borrachão. Pode ser também. Né? Por que não? Não vá para o Paraguai com seu chiclete de 1 metro. Boa também. Com seu videocassete, 4 cabeças. Com seu relógio de choque. É isso. Empatado, agora eu vou apresentar um provérbio que vai ser o mesmo para os dois. Vocês dizem se ele existe ou não e dão a explicação. Acertar se ele existe ou não vale 1 ponto. E a melhor explicação vale 1 milhão de pontos. Gustavo, Luiz e Gino. Onde a cobra sibila, o peru não gorgoleja. É isso. Quem começa? Gustavo começa. Esse ditado obviamente existe e ele significa que você não pode querer chegar no avião e sentar na janelinha, igual o Romário falava, entendeu? Entendi. Por exemplo, você tá fazendo um churrasco, né? Aí você é convidado pro churrasco a primeira vez. Aí você chega pro tio do churrasco e fala assim, Agenô, deixa eu cuidar aí da picanha. Aí ele fala, cara, aonde a cobra sibila, o peru não gorgoleja. É, eu que faço churrasco aqui há semanas. Você vem querer, entendeu? Obviamente é isso. Excelente. É, excelente explicação. E descobrimos que o Agenô, além de ser o tiozão do churrasco, é o tiozão dos provérbios. E meu maior ídolo. É, eu quero ser como ele quando eu crescer. E Gino, ficou uma situação difícil pra você. Me diga se assim disse o ditado ou não e o que ele significa. Eu não tenho nenhuma dúvida também, assim como o meu fiel oponente, que o ditado existe. Claramente é um clássico da cultura popular nacional. E eu acho que ele significa o seguinte: ele é uma lição para as pessoas que têm... pessoas que são muito convencidas, né? Que se sentem muito acima das outras. Ela é uma lição que, em algum lugar, você não é nada. Em algum ponto, em alguma esfera, você é só mais um. Você significa... você tem o mesmo valor de um pedaço de lixo. Você pode explicar essa situação, por exemplo, num churrasco? Pensa... é como é o seguinte, imagina que você tem o chefe, um chefe italiano, rei da massa, o chefe Pepino de Capri. Né? Certo. Pepino de Capri, famosíssimo, 3 estrelas Michelin, levou a Osteria Francescana à falência, ele chega no churrasco. E lá no churrasco tá o seu Angelô, né? Fazendo a picanha dele. Qual valor tem o chefe Pepino de Capri? Fazendo macarrãozinho, fazendo tortelino, se a gente tá falando de picanha. Nenhum. Então, meu querido, onde a cobra sibila, o peru não gorgoleja. Situação difícil pra você agora, hein, Rafael? Uma situação muito difícil, porque vocês votaram no mesmo, né? Então não serve como desempate o fato de que os dois erraram. Esse ditado não existe. Ah, você errou. É possível. O mundo errou. Você errou. Eu inventei ele, especialmente para esse jogo. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz que vocês acreditaram que ele existia. E mais, vocês repetiram o ditado e eu só falei uma vez. O que mostra a força desse provérbio. Ele já estava na minha memória. O que mostra como ele de fato existia. Você só resgatou. Eu vou fazer uma caneca amanhã com esse ditado. Eu só fico pensando em que parte do Leroy Merlin você estava para ter pensado nisso. Pois é. Na parte de gaiola, né, para aves. Bom... a explicação do Gustavo foi muito boa e aplicada a um churrasco, o que sempre é muito positivo, é mais fácil de entender, né, quando ela é aplicada a um churrasco. E a explicação do Higino, ela também é muito parecida, eu devo dizer, e também foi aplicada a um churrasco. Mas eu vou dar esse ponto pro Gustavo, yes! Porque ele colocou o ditado na boca do seu Agenor, o churrasqueiro proverbial. Então parabéns, Gustavo, e saiba... que onde a cobra sibila, o peru não gorgoleja. É, Higino, fica ligado, cara. Você fica 5 anos sem vir aqui. Cheguei gorgolejando, né? É isso aí. Cobra sibilou pra você. É, acontece. Esse programa é também um oferecimento da Storytel, que acaba de lançar um novo audiobook narrado por mim. É o Carta ao Rei, que conta a história do Tiuri, um jovem aspirante a cavaleiro que recebe uma missão que pode mudar o destino do mundo ou lhe custar a vida. Sou eu que vou narrar a jornada do Tiuri, viajando pelo reino, crescendo, enfrentando perigos e descobrindo como se tornar um herói. Uma história para todas as idades. Eu quero te convidar para ouvir o audiobook e quem sabe depois até assistir a série baseada nele, mas fica aqui um alerta. Quando você começar, você não vai conseguir parar de ouvir. Pra ouvir, sai de graça, porque a Storytel tem 30 dias grátis pra você experimentar a plataforma. É só acessar gugacast.com/cartaorrei que você vai direto pra lá. Me conta depois o que achou. gugacast.com/cartaorrei. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos programas? Bom, a gente precisa de histórias. Aquelas histórias de quando você entra num vórtice de providências e coisas que deram errado e tudo que você queria era abandonar o Ocidente e virar um monge no Nepal. Histórias de reformas e mudanças. Cara, esse seu rolê no Leroy Merlin rendeu, hein? Precisamos também de histórias da terrinha, as reais anedotas portuguesas, as histórias de Portugal. Legal. Precisamos de histórias de pavor bucal e desconforto psíquico, as conhecidas histórias de dentista. Finalmente, nosso programa de terror. E também histórias em que o inesperado se apresentou e você teve muita sorte, ou muito azar, ou os dois. Eu já recebi uma história que tem os dois. São as histórias de sorte e azar. Patrocinado pelas loterias. Não, brincadeira. Beleza, então vamos ler as histórias desse programa aqui agora, certo? Bora lá. Quem lê a primeira? O Higino lê a primeira, se ele nos der a honra. Vamos lá. Primeira história é a história intitulada A Pequena Miss Sunshine. Olá, Guga e Rafa. Boa tarde. Sou nova no podcast, mas amo meu compromisso diário de escutar vocês. Podem, por favor, trocar os nomes? Visto que sou de uma cidade pequena no interior de p... E essa história, se souberem que é de lá, vão linkar o nome à pessoa. Claro, meu nome é... Sou de... E essa é minha história romântica dos Dias dos Namorados. Vocês viram que eu fiz coelhinhos voadores quando eu falei romântica? Uhum, sim. Deu pra ver nas ondas do rádio, do podcast, que eu fiz aspas irônicas. A minha é triste, louca e engraçada ao mesmo tempo. Então vamos lá. Isso aconteceu uns 16 anos atrás. Eu devia ter uns 17 para 18 anos. E morava no interior. Trabalhava vendendo plano funerário. E à noite fazia faculdade. Era apaixonado em um boy que também fazia faculdade à noite. E trabalhava entregando pão para cidadezinhas interiores de... Só derrota. E detalhe. Ele tinha uma Kombi, era o único veículo de locomoção da pessoa. Eu era apaixonada nele, arrastava o cu no chão por causa dele. Ele me dava carona todos os dias pra casa e me buscava no bar. Ele não gostava de bar e eu vivia nos bares da porta da faculdade. Ele assoviava e eu saía que nem um cachorrinho atrás dele. Passava de Kombi na porta dos bares e dava aquela baixadinha pra não queimar o filme com os futuros crushes. Porra, eu achei que a Kombi era o atrativo maior. Sim. Algumas pessoas são estranhas, né? Eu não consigo entender, mas tudo bem. É. Era virgem na época e era doida pra que ele fosse o primeiro. Sempre dizia isso pra ele. Mas os meus pais eram muito rígidos. Eu tinha hora pra chegar em casa, 11 horas. Se eu chegasse 11h05, apanhava da minha mãe. Que horror. Nossa. E não dava pra dar aquela escapadinha na hora da aula, porque o boy era meio nerd. Então bolei um plano mega, super, hiper fodástico pra dar pra ele em um motel da cidade, sem ser percebida. Hashtag plano maligno. Ela vai falando a história e de repente ela faz umas curvas, né? Pois é, vamos ver as curvas que a Kombi vai fazer daqui a pouquinho. Continue ligado. Como eu trabalhava em uma empresa funerária, saímos pro interior do estado pra vender os planos nas cidadezinhas. Então inventei pros meus pais que íamos dormir em uma dessas cidadezinhas porque a venda foi boa. Todo mundo tinha gostado e havíamos agendado horários para o outro dia. Pura mentira. Vender plano funerário pra velho é um sacrifício. Eles não acreditam que estão mais perto da morte do que nós mais novos e tentar convencer é chamar pra luta. Que roubada, cara. Antes de sair do trabalho, peguei uma lingerie super sexy que minha mãe tinha e não usava há séculos e combinei com a minha amiga de tomar banho na casa dela antes de ir pra faculdade. Queria chegar cheirosa e arrasando. E assim foi. Saí pra trabalhar, na hora do almoço liguei pro meu pai e já falei sobre dormir fora. E pelas 6 da tarde, fui pra casa da minha amiga tomar banho e ir pra faculdade, pra depois partir pro ataque. Quando eu vi ele, já pisquei, né? Falei, é hoje, Jesus. Eita. Eu me perdi na emoção aqui dela. Oi, hoje vamos dormir fora e meu pai não está me esperando hoje e podemos fazer o que quiser. E ele disse, vai dormir aonde? Escroto, já começa aí. Eu disse, uai, vamos pro motel e eu vou dormir com você. E ele, ah, vai? Se é pra dormir, pode ser em qualquer lugar, não necessariamente no motel. Como assim dormir? E eu, não, nós vamos pro motel e vamos dormir lá. E assim fomos, na Kombi dele, cheia de pão, depois da faculdade. É bom que ia ter o que comer, né? Cheguei lá de Kombi e já tava morrendo. O que tá acontecendo, meu Deus? É uma cobra. É uma cobra sibilando. Não, é o Momento Alura. Ah... Rafael, Kombi do pão e Momento Alura, vai. Assim como a Kombi fica cheia de pão e, por isso mesmo, muito pronta pra fazer negócios... Você também pode ficar pronto para fazer negócios se você se inscrever na Alura e fizer alguns dos mais de 1000 cursos com apenas uma assinatura da Alura. E você tem desconto de R$100 no nosso link alura.com.br/promoção/GugaCast. A outra coisa é que essa Kombi do pão deve ser super cheirosa, né? E a Alura também é. Eu já fui lá. E cheiro de pão, né? Faz cara? Sentido. Maravilha. Faz sentido. Ok, Gino, continua aí. Cheguei lá de Kombi e já tava morrendo de vergonha de alguém do motel me ver. A gente sempre pensa nisso, né? Já que a cidade é pequena. No quarto, já fui vestida de lingerie da minha mãe e achando que tava abafando. Cheguei só de lingerie e... Kachan! Ele tava assistindo TV e pediu pra eu sentar na cama porque queria conversar comigo. Eu fiquei, o que que tá acontecendo, senhor? E ele, olha, eu não queria vir pra cá porque tirar a virgindade é muita responsabilidade. Isso mesmo. Ele usou essas palavras. E acredite, eu não sou feia. E na época mais parecia a mulher melancia. E eu, what? Ele, então tira essa roupa. Vamos comer alguma coisa e dormir. E eu, mas que merda do caralho tá acontecendo aqui? Eu nunca consigo dormir fora. Monto um plano mirabolante pra conseguir. Tô aqui doida pra dar e o cara não quer. Meu Deus. Ele, eu não quero ter essa responsabilidade, você é virgem, eu sempre vou ficar na sua cabeça, vamos fazer isso quando for o tempo certo. O jeito é dormir. E dormimos. Eu putaça da vida. Agora vem a pior parte. Meu Deus. Caramba. Porra, não é possível, cara. Não, eu não... Eu posso continuar? Eu tô triste que vem a pior parte. Eu tô furioso. Sim. É, podia ter terminado assim. Ela podia ter combinado com ele também, né? Ah, mas pô... Porque ela meio que tentou fazer uma surpresa. Não, qual é a surpresa de ir no motel? É, você vai no motel com a mulher melancia, que tá piscando pra você durante meses e semanas, e você acha que vai fazer o quê? Você vai jogar o jogo do ditado lá? Acho que não, né? Então vamos lá. No outro dia, acordamos bem cedo pra poder ir embora e fechamos a conta. Ele pagou o motel, pelo menos isso. Pelo menos isso. E fomos pra garagem. Pagou em pão. Pagou em pão, é. Acreditem, a Kombi não pegou. Meu Deus do céu! E ele tá que liga e dá partida e abre o capô e liga e tenta dar partida e nada. Ele vira e fala, é, vai ter que empurrar. E eu, é o quê? É o quê? Você tem noção do que você tá me pedindo pra empurrar uma Kombi no motel? Tá doido, menino? Só pode. Ele, ah, cara. Ninguém mandou você querer vir dormir aqui. A Kombi só pega de manhã empurrando. E tá cheia de pão. Nós vamos ter que sair daqui de algum jeito, a pé ou de Kombi, mas pra sair de Kombi você vai ter que empurrar. Meu Deus. Alguém me arrebata desse momento, por favor. Eu quero morrer. Jesus. Hashtag assassinada. Eu tive que empurrar a porra da Kombi pra sair da porra do estacionamento do motel, cheio de câmera, e ainda tive que empurrar na descida do motel pra Kombi pegar no tranco. A minha sorte é que o motel era na descida. Pelo menos e isso. Dava pra pegar no tranco mais fácil. Se não fosse, meu Jesus. Meu Deus, imagina a vergonha da pessoa empurrar uma Kombi no motel. Porque o bonito só ficou na direção. E eu fazendo todo o esforço físico e mental pra tentar não surtar naquele momento. A hora de esperar o portão da saída abrir pra ir embora, acho que durou umas 2 horas. E eu não sabia onde enfiava a cabeça. Fomos embora e eu nunca mais voltei naquele motel. Cheguei em casa puta de raiva, virgem. E pra chegar em casa, tive que empurrar o único meio de transporte caindo aos pedaços e cheio de pão. Só derrota. Pô, pelo menos teve um lanchinho no final. Mas será que ela comeu pão? Porque você sabe aquela expressão, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Não fez nenhum sentido, né? Fez total sentido. Ela explica toda a história. É isso. Porra, eu já li essa história 1 milhão de vezes e nunca tive esse brilhantismo de pensar nessa frase, Gino. Parabéns. Viu só? Bom, podia ter a voz de Cid Moreira agora, né? Moral da história. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Rafael, você lê a próxima aí? Eu leio aqui. Essa história se chama Dias de Trovão. Olá, Caio, Rafael e Gustavo. Gostaria que mantivessem os nomes na história. Eu me chamo Renan e sou analista de sistemas. Mas nessa vida de TI, já trabalhei em diversos cargos e um deles foi fazer suporte em campo, atendendo a clientes de todo o Brasil. Eu trabalhava em São Paulo e em 23 de dezembro de 2009 fui enviado para atender um cliente em Jacareí, a cerca de 120 km da capital. Na época, não havia as mamatas de Waze e Google Maps no celular e o GPS era um item bastante caro. O jeito era abrir o Google Maps no computador e imprimir as instruções que ele dava. Nossa. Isso mesmo. Usar um método arcaico chamado imprimir. Não é só isso, imprimir. É porque você imprime as instruções e se você erra uma, não tem como voltar. Nossa, que complicado, hein? Ele fala assim, vire a segunda direita. Se você não virou, não... ele não readapta, ele não recalcula a rota. Todo o resto não faz sentido, né? É. Você tem que voltar pro começo, né? Tem que fazer tudo de novo. Caraca. Como um jogo de Atari. É tipo jogar Let's Kid, né? Exato. Errou, meu amigo. Começa tudo de novo. O problema é que o serviço não funcionava bem como hoje, e não havia opções de rota, nem era claro ver com Street View. Até mesmo a visão por satélite era bem ruim, muitas vezes encoberta por nuvens. Pois então, peguei o carro pela manhã e parti em direção ao meu cliente. As instruções me levaram pela rodovia Carvalho Pinto por diversos quilômetros, e em certo momento, parei o carro no acostamento para ler novamente o papiro no qual estava meu guia. Ao voltar a atenção para a estrada, eu notara que havia uma fumaça saindo do capô do carro. Porém, como era muito cedo e havia um pouco de neblina na estrada, imaginei que podia ser algo relacionado a isso. Pois bem, segui viagem. Olha aí o Chevette do Idinho. É isso, eu já fiquei emocionado. Eu tô lacrimejando aqui com a sequência da história dele. Em certo momento, vi que minha rota passava por uma estrada de terra. Achei estranho e tentei encontrar uma alternativa. Mas naquela época, o pedaço de papel era tudo que eu tinha. Então segui por aquele caminho mesmo. 5 quilômetros se passaram e vi poucos portões de algumas chácaras no caminho. Puta, cara. Chácaras? Chácaras. Não parece que tá bom, né? E o carro começara a emitir gases pelo capô. Eu comecei a pensar em voltar, mas pensei que a estrada deveria estar acabando. 10 quilômetros se passaram e parei o carro para checar o mapa que imprimi e tentar identificar nas curvas onde eu estava. Identifiquei que eu estava no meio do caminho de terra ainda. Quando tentei sair com o carro, a fumaça era bem densa e ouvia batidas no motor. Ixi, eu acho que era o carburador de Chevette, hein? Eu acho que ele estava num Chevette 86. Na verdade, o carburador de Chevette é o nome do pé preto. É um dos nomes do o fumaça no capô. Andei poucos metros até que o carro parou em definitivo. O motor estava fundido, ou fudido, como a ouvinte Tamires relatou num episódio ao vivo. Eu havia andado 10 quilômetros sem ver uma alma, e havia mais 10 quilômetros pela frente. Se bem que não ver alma é muito positivo nesse momento, né? É melhor. É, eu prefiro também. Meu carro estava quebrado, meu celular não tinha sinal. Pensei, agora já era. Comecei a pensar se valeria a pena andar de volta os 10 quilômetros para encontrar ajuda. Eis que surge, vindo da direção contrária, um caminhão com funcionários da prefeitura fazendo uma limpeza na estrada de terra, pois havia chovido na noite anterior e a estrada estava bastante irregular. Caramba, cara, isso é muita sorte. Vamos dar uma salva de palmas para a prefeitura de Jacareí? Não. Que serviço maravilhoso! É. Limpar a rua de terra. Se a rua de terra é limpa, imagina de asfalto. Porra, aí assim, choveu, tá irregular. Vamos lá, vamos dar aquela limpada e deixar ela retinha, que é pra galera que vai passar aí se sujar menos. Pô, isso é qualidade de vida, hein? Excelente. O IDH de Jacareí tá lá no alto. Por isso. Se isso não entra no cálculo do IDH, agora tem que entrar. A Jacareí é a Suécia brasileira. A Estocolmo brasileira. É o novo apelido da cidade. Vai ser conhecida de aqui pra frente assim. Conversei com os funcionários de Jacareí, a Estocolmo brasileira, e eles me informaram que eu poderia caminhar 1,5 quilômetro para frente, que chegaria na casa da Dona Maria, e ela teria um celular rural lá, onde eu poderia ligar para o socorro. Eu não acreditava como tive sorte. Estava no meio do nada e encontrei pessoas que poderiam me ajudar. Saí em direção ao sítio da Dona Maria e realmente encontrei um sítio com movimentação. Então cheguei próximo à porta, cuja metade de cima estava aberta. Caramba, eram aquelas portas com duas metades. Eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. É um sonho. Principalmente quando ela tem um balcãozinho no meio, na metade de baixo. Nossa, bom demais, gente. E uma entrada de gato embaixo. Cuja metade de cima estava aberta e chamei, Dona Maria, ouvi uma voz lá no fundo dizendo, pode entrar, caramba, entrei e segui a direção da voz, ao chegar na cozinha, me deparo com a Dona Maria encharcada de sangue e com uma faca na mão, caralho, um corpo de aproximadamente 1,70 m sobre a mesa completamente aberto e já sem a pele, nessa hora eu senti um misto de confusão, medo e graça. Meu Deus. Era o Dexter? É, Dona Maria é o Dexter, né? O Dexter de Jacareí. A Estocolmo brasileira. Meu cérebro pensou, eita, acho que eu não deveria ter entrado aqui. Quando percebi que o corpo sobre a mesa era um enorme suíno que Dona Maria acabara de abater. Aê! Dona Maria! Vai ter churrasco. A Dona Maria é a mulher do Agenor. Dona Maria me recebeu super bem. Expliquei meu problema e ela permitiu que eu utilizasse o telefone dela. Chamei o seguro, que demoraria 2 horas para chegar lá. Enquanto eu aguardava, Dona Maria me serviu um almoço com 2 enormes bistecas daquele porco recém-abatido, fritas em imersão na banha derretida do próprio porco. Um manjar dos deuses. E low carb. E low carb, é. Cara, é um almoço meio metalinguístico também, né? É. Muito isso. Ela ainda explicou que receberia os filhos dali a algumas horas para as comemorações de Natal, e por isso o porco. Fariam um belo churrasco à noite. Olha aí. E festividades durante todo o final do ano. Imaginou. 2 horas depois saí dali e levei com muita gratidão a presença de Dona Maria na minha vida. Possivelmente ela não se lembra desse fato. Nunca mais falei com ela. Não sei se ela está viva. Se algum familiar da Dona Maria, que mora numa estradinha de terra próximo a Avibras de Jacareí, a Estocolmo brasileira, que fez uma grande festa no Natal de 2009, saiba que ela marcou minha vida com um gesto simples e tão natural para ela. É pena que o porco não pode dizer o mesmo. É. Obrigado a vocês. Espero que encontrem um tema para a leitura deste e-mail e um abraço. Cara, a lição que fica é essa, né? É, o legal é a gente saber quem comprou o Chevette do Gino. O que é interessante aqui é que ele mandou uma história sem tema e a gente acabou criando um tema onde essa história se encaixou. Então, se você tem uma história muito boa em que você entrou numa casa sem aviso e tinha uma mulher com uma faca sangrando, você pode mandar pra gente. Não manda pra gente. Sério mesmo. Já foi muita sorte dessa vez. É, tá certo. Não manda. Mas se for uma história muito boa, manda. Se for uma história sobre Jacareí, Estocolmo brasileira, que não envolva crimes. Uma história sobre Chevette 86 que ferve na estrada. Aí tudo bem. A prefeitura de Jacareí. Um abraço. Imagina um programa inteiro que o tema é Jacareí, Estocolmo brasileira. Estão perdendo uma oportunidade de ouro, velho. Então você de Jacareí. Vamos fazer acontecer. Você que é um jacareiense. Eu vou lançar o desafio. Se a gente receber 4 histórias boas o suficiente sobre Jacareí, Estocolmo brasileira, a gente faz um programa especial de Jacareí a Estocolmo brasileira. Pode mandar aí, você, show. Amigo de Jacareí. Não vale mandar a história de São José, não vale mandar a história de Taubaté, tem que ser Jacareí. Posso ler a próxima? Faça isso. Por favor, isso. O senhor é meu convidado. Cara, cadê meu carro? Saudações, amigos do GugaCast, Guga, Caio, Rafa e eventual convidado. Eventual convidado é você, Luiz e Gino. Olá. Que é bastante eventual, né? Considerando o tempo que você não aparecia aqui. A semântica, mais uma vez, dá as caras. Hoje vou contar a fatídica história do dia em que roubaram o meu carro. Mas não é só isso. Peço que troque os nomes nessa história por, sei lá, talvez nomes de grandes escritores brasileiros ou de artistas que faziam sucesso musical em 2005. A gente não usa mais nomes de pessoas reais para os nomes das histórias, porque isso já causou muita dor e sofrimento e confusão. Então a gente não vai atender o seu pedido. Tudo começou em 2017, com o meu amigo... A gente pode usar o nome de chicletes que fizeram sucesso nos anos 80 e 90? Eu acho que sim. Chiclete parece uma boa. Parece uma boa. Tudo começou em 2017 com o meu amigo... Rafael. Dentini. Com o meu amigo Dentini. Que nome horrível. Eu achava que tinha esse nome porque ele parecia um dente. Sim. Porque ele era um branquinho, é. Assim, né? Tipo um Mentex. Era o Dentini que a embalagem dele era transparente, o sorriso? Não, o Dentini era tipo um Trident, assim, ele era um chiclete de adulto, um chiclete achatado, assim. Vocês lembram desse que a embalagem, exatamente no sorriso, ele era transparente, e aí o chiclete era meio branco e aí parecia que eram os dentes, entendeu? Não, igual, faria sentido, mas não lembro disso, mas que boa ideia, hein? Talvez fosse isso, talvez fosse essa a ideia, porque era um chiclete que conservava os dentes porque ele não tinha açúcar. Entendi. Tudo começou em 2017 com meu amigo Dentini, que queria ir muito a uma festa no interior de São Paulo, na famosa cidade dos 3S, Assis. Fascinante. Sabe o que mais aconteceu em 2017? O Corinthians foi campeão paulista e brasileiro com o Rodriguinho, uma lenda do futebol mundial, o Sócrates do século XXI, o Zico da Fiel, o Zidane com cabelo, jogando muito futebol sob o comando de Fábio Carille. Em 2017 também ocorreram eleições parlamentares antecipadas no Japão, que deram a vitória ao primeiro-ministro Shinzo Abe. E em 10 de junho ocorreu a abertura da Expo 2017 em Astana, no Cazaquistão, que terminaria apenas no dia 10 de setembro. Muito obrigado por ter feito o trabalho do Rafael aqui. Obrigado mesmo, e eu lembrei bem da Expo 2017. Durou muito tempo. Foi muito marcante. Fascinante. Eu fui na Expo de Milão, eu não lembro que ano foi isso. Eu lembro dessa história. É, então, que ano que era isso? Sei lá. Mas foi antes de 2017. É, acho que foi 2014, por aí, 2014, 2015. Foi um job do B9. Foi muito legal. Experiência fascinante. A festa seria numa sexta-feira à noite. Eu tinha aula na minha faculdade até 22h30. Dentini também. A festa começaria meia-noite. Então daria tempo de sair da faculdade e ir na casa dele pra tomar um banho e escovar os dentes pra ir à festa. Porque afinal é o Dentini. Uhum. Nessa época, eu tinha um potente Escort Hobby 96 1.0. Cara, 2017. Um Escort Hobby 96. Show, show. O que era engraçado é que o Escort Hobby, ele parecia um liquidificador sem copo. Cara, é uma bela análise. Não faz é? Total sentido. Também conhecido pela alcunha de Escortão ou Transformer. pelos meus amigos. Era um carro maravilhoso. Era mesmo, cara. Era um carro maravilhoso. Esse motor 1600... Não, era o motor 1.0 da Ford. É o motor Endura. Esse motor era bom, cara. Saudade de um bom Endura. Era um carro maravilhoso que já havia me rendido altas aventuras, como um câmbio quebrado na minha mão indo para um aniversário, deixando o carro em terceira marcha. Um rolê na Copa de 2014, em que ele fez uma subida com 8 pessoas dentro, ou quando um eletricista automotivo foi mexer nele, e na hora de pôr gasolina para testar o que quer que o eletricista tenha feito, uma nuvem de fogo subiu e pôs fogo no braço do trabalhador. Meu Deus. Cara, o Transformer mesmo, né? Ele tem um sistema de autodefesa ali, de proteção. Interessante. É um lança-chamas. Dentre outras tantas histórias maravilhosas que eu recordarei para sempre. Deu para ver que era uma bela máquina, né? Pois é, esse carro parecia que tinha vida própria. Por ser um Transformer, talvez. Ou um liquidificador. Já pensou um Transformer que é um carro e um liquidificador? Ah, seria fascinante. Porque além de te transportar, ele pode te oferecer uma vitamina de banana. Ah, e seria ótimo pra ele se esconder dos inimigos, né? Os inimigos iam ficar procurando ele nas garagens e ele tava o tempo todo na cozinha. Cara, a guerra entre os Decepticons e os Autobots acaba de mudar de rumo, hein? A gente tava procurando aqui o Escort Hobby e na verdade só tem esse liquidificador gigante. Aí os Decepticons param pra fazer uma vitamina, ia ser terrível. E ele tem que se manter calmo ali, esperando, né, eles terminarem. Fazer uma vitamina com a cabeça dele. A calma também é uma virtude do guerreiro, né? A paciência, então. Pois é, esse carro parecia que tinha vida própria. Quem tem carro antigo sabe do que estou falando. Hehe. Hehe, foi uma risada dele. Saí da faculdade com meu Transformer, que só demorou 5 minutos pra pegar. Isto porque era carro a gasolina. Se fosse álcool, acredito que demoraria uns 15 anos. E parti pra casa do meu amigo. Chegando na casa dele, deixei alguns papéis no porta-luvas do carro, como o boleto da facul que chegara, umas provas que os professores haviam devolvido e algum panfleto que esses caras deixam pendurados na porta ou no para-brisa do seu carro. Parei o carro bem em frente à casa dele, que era um corredor com 4 kitnets, todas individuais, bem típicos de estudantes universitários. Como eu morava na cidade do lado, a gloriosa Cândido Mota, não compensava ir pra casa e voltar pra festa. Só tem duas famílias em Cândido Mota, a família Cândido e a família Mota. Cândido Sim. Mota, que é conhecida como a Helsinki brasileira, hein? O local da festa era uma quadra pra cima da casa do meu amigo Dentini. Portanto, assim que estávamos prontos, saímos da casa dele e fomos pra festa. Nisso, já soavam nos sinos das catedrais os badalos da meia-noite. Cândido Mota é agitadíssima. Não, ele tá em Assis já, né? Assis é agitadíssima. Essa hora. Entramos na festa, bem típica. Assis é qual cidade nórdica brasileira, Gina? Cara, Assis é a capital dos três S's, então eu fiquei tentando imaginar uma cidade nórdica que tenha três S's. E são tantas que eu acho que Assis vai continuar sendo só Assis mesmo. Ah, ok. É, eu acho que pelo nome ela pode ser a Reykjavik brasileira. É isso. Eu não vou continuar com essa charada. Entramos na festa bem típica de universitários. Uma galera super aleatória e alternativa, variando do cara que parece o Alex Turner, pelo Slash paulista, chegando até a galera que usa vestes que parecem indianas, todos juntos pulando numa cacofonia regada a álcool e, talvez, algumas substâncias ilícitas. Como eu dormiria na casa de meu amigo e só voltaria pra casa no próximo dia, tratei de buscar umas brejas e tomar bem tranquilamente. Não queria ficar louco, mas tão pouco sóbrio naquele ambiente. Então algumas cervejas ajudariam no processo. Assis, né, cara? Assis. What happens in Assis, stays in Assis. Tá aí, Assis é a Las Vegas, né, do interior paulista. É isso. Que matamos a charada. Por volta da 1 da manhã, o ambiente da festa, um quadrado pequeno chamado Cartola, estava lotadaço. Eles riscaram um quadrado no chão, assim, Assis, e chamaram de Cartola. Acho que era um bar, né? É, mas ele falou um quadrado pequeno, ele não falou um bar pequeno. Ah, mas ele tá só traduzindo pra gente qual era o formato do lugar que ele tava. Entendi. Né? E como chamava Cartola, eu acho que fazia uma homenagem ao saudoso Zé Cartola lá no Rio de Janeiro. É, pelo amor de Deus. Ou ao Slash paulista que chegava nas meninas indianas. Eu fiquei impressionado porque vocês discutiram várias coisas e eu tava ainda fascinado pelo fato de que o lugar chamava Cartola, que é redondo, e era só um quadrado, mas tudo bem. É, né? Um bar cilíndrico pra poder ser chamado de Cartola. Com uma arma. Imagina um momento na cidade de Assis que o cara construiu um bar em forma de Cartola. Foi uma mudança. Foi aí que acabou a noite em Cândido Mota. Pessoas se amassavam por todos os cantos, sejam em beijos alucinantes, recheados de ardor e paixão, em danças onde os corpos se moviam em volúpia, num frenesi que só quem dança muito doido numa balada, onde você não tem um metro pra se locomover, sabe? Ou simplesmente num empurra-empurra nas duas filas que esse tipo de evento tem, a do bar e a do banheiro. Foi poético como um samba de cartola, agora a gente entendeu. Puta que pariu, eu tô chorando em casa. Num desses vai e vens entre fila do bar e banheiro, eu me perdi de Dentine, que um tempo depois pude localizar num flerte fatal com uma moçoila de bela aparência. Como não curto muito ficar de vela, tratei de dar um rolê sozinho pelo ambiente, por mais difícil que fosse andar ali. Um pouco mais à frente, encontrei duas amigas muito próximas. Babalu, com seu 1,40m de altura, condensada na gargalhada mais engraçada que já ouvi na minha vida, e Ping Pong, que também estudava comigo. As duas, peculiaridades da vida, em alguns meses mudariam e iriam morar numa casa com o Dentine, conhecida como a Casa do Chiclete de Cândido Mota. As duas estavam acompanhadas de mais umas três meninas, uma que eu não conhecia, mas que era namorada de um conhecido meu, e que ficamos falando de literatura por um bom tempo, uma paixão minha. Uma outra de cabelos azuis, que aparentava muito ser menor de idade, e que estava bebendo sem parar cervejas e destilados. E uma outra de cabelos ruivos, que eram as meninas superpoderosas. É, claramente. E uma outra de cabelos ruivos, que parecia não saber o que estava fazendo naquele ambiente. Pouco depois, ressurge Dentine. E de todos os nomes de chiclete que a gente podia ter usado, a gente escolheu Dentine para o personagem principal. Acontece. E ali ficamos nesse pseudogrupo, conversando, dançando e rindo. Vocês sabem que quando a gente vai no banheiro a primeira vez, depois de estar bebendo álcool, isso se torna numa rotina que se repete em, no máximo, meia e meia hora, né? Pois bem, saí do grupo do chiclete para novamente ir ao banheiro, Dentine saiu para buscar mais cervejas. Como o banheiro era do lado do bar, saímos juntos e combinamos que quem saísse primeiro esperaria o outro num canto determinado. Fiz minha necessidade, saí, logo depois apareceu o Dentine com as cervejas. E dali fomos encontrar nosso grupo novamente. Eis que ao voltar nos deparamos com Ping Pong e Babalu com suas faces pálidas. A namorada do meu conhecido e a ruiva agachadas do lado, enquanto a menina dos cabelos azuis que estava bebendo desenfreadamente estava no chão. Aparentemente, o pista chuvosa da noite, o carro a álcool no frio, o sorvete de milho verde, o coxinha de carne... Pô, coxinha de carne é bom. Coxinha de carne é bom. É gostoso. O boleto vencido, o visualizado e ignorado, o ping elevado no jogo online, o De Federico titular no Corinthians de 2010, o anúncio do YouTube, o AC/DC com o Axl Rose, o famoso capiroto, havia possuído a menina dos cabelos azuis, que naquele momento me contaram que estava bebendo desde as 21 horas, muito antes da festa, que começou meia-noite, vocês lembram, e que tinha 16 anos. Eram 3 da manhã. Deixando claro aqui que o GugaCast não apoia você encher a cara de álcool quando você é menor de idade e, se for beber, não dirija e beba com moderação. Continuando. Bom, Babalu e Ping Pong olham pra mim e perguntam desesperadas. A gente tem que dar um nome pra ele agora. O Evitus? O Evitus. O Evitus, que bela lembrança, cara. Era um chiclete que era um ovinho que vinha numa mini caixa de ovo. Exatamente. Parabéns, Gina. E era de dinossauro. Ovo de dinossauro, verdade. Era dinossauro. A embalagem era de ovo de galinha, mas ele era ovo de dinossauro. Ué... Até porque as galinhas são dinossauros, então... Tá aí a ligação. Esse é o elo perdido. Exatamente, é o Evitus. O Evitus. O Evitus, você está de carro, não está? Leva ela pra UPA com a gente, pelo amor de Deus. Eu, com toda a calma de quem havia acabado de sair do banheiro e estava tomando uma cerveja geladinha, respondi, beleza, vamos lá, é uma emergência. As meninas ficaram de levar a menina até fora do ambiente da festa, enquanto eu iria com o Dentine na rua de baixo, onde ele morava, buscar o carro. Eles estavam indo até Cândido Mota para voltar para Assis, porque aí, tipo, é uma rua embaixo. É isso. Enquanto saíamos da festa, íamos comentando, que juízo dessa garota, como é que entra com 16 anos e enche a cara desse jeito? E eu falei, pois é, Dentine, que situação, quem for ficar com ela na UPA vai ouvir um sermão, respondeu Dentine. Chegando perto da casa dele, eu, distraído pela conversa, olhei rapidamente pra frente e notei algo de estranho. Dentine, eu não havia deixado meu carro na frente da sua casa? Ruevitos, cadê o seu carro? Dentine, cadê meu carro? Ruevitos, roubaram o seu carro. Ou ele tava... E um liquidificador ali parado, eles nem perceberam. Desespero. Como um ser dotado de inteligência muito avançada e já afetado pelas cervejas tomadas, comecei a procurar em lugares absurdos, como no corretor da casa dele, onde nem caberia um carro. Ah, que excelente. O cara começou a procurar como se fosse um sonho, né? Tipo, será que tá no meu bolso? Ligo pra polícia militar. Não poderiam fazer muita coisa. Eu deveria fazer boletim de ocorrência numa delegacia da polícia civil. voltamos para onde as meninas estavam, já tinham saído da festa. A menina dos cabelos azuis, menor de idade, vomitava tudo e mais um pouco. Falo pras meninas, roubaram meu carro, o Escort Hobby, não vou poder levar ela na UPA. Ligamos para um táxi. O táxi não aceitava levar 7 pessoas na viagem. Logo, a ruiva que estava com as meninas vai embora a pedido das outras, já que morava ali perto. Embarcam as outras 4 rumo à UPA, já que a saúde da menor de idade era prioridade. É, foi a coisa certa a se fazer. Faz sentido. Ficamos eu e o Dentini à espera do outro táxi que nos levasse à delegacia. Chegamos na delegacia quase 4 da manhã. Dentini dormia num dos bancos enquanto eu aguardava para ser atendido. Passei meus dados e os dados do carro para o funcionário da civil. Será que consigo achar meu carro? Já estava sóbrio e assimilando o tamanho da merda que havia acontecido. Bom, geralmente pegam esses carros antigos para vender droga e deixam no meio do mato. Ou desmontam ele inteiro para pegar peças. Me animou muito o funcionário da polícia. Fiz o boletim de ocorrência, falei com o funcionário. Quase 5 da manhã, foi rápido até, vai. Uma hora para tudo. É, foi bem rápido. Já passei muito mais tempo para fazer BO. É, polícia de Assis, né? Polícia de Assis realmente maravilhosa. Só tem um funcionário lá e o nome dele é Assis. Quase 5 horas da manhã, retornamos à casa de Dentini. Um breu, pois morava num bairro em que muitas casas ainda estavam sendo construídas. Bem bairro universitário mesmo. As luzes dos postes eram as únicas perceptíveis, exceto umas 3 quadras abaixo, luzes piscando incessantemente, como as de uma viatura. Dentini, exausto, ia entrando na casa dele quando eu falo, Dentini, eu vou ver o que são aquelas luzes lá. Dentini me olha com um ódio daqueles de quem está com tanto sono que não consegue raciocinar, mas fala, espera, me dá sua carteira, pode ser perigoso ir lá essas horas, e espera aí um pouco. Dentini entra na casa e volta com uma faca de cozinha. Me entrega e fala. Vamos lá ver o que está acontecendo. Coragem, hein? Caramba, hein? Será que o Dentini tem algum parentesco com a Dona Maria? Pode ser. Vai eu, Dentini e a faca de cozinha em meu bolso atrás das luzes que pareciam da polícia. Quando viro a rua que dava na origem das luzes, e aí ele já está de volta em Assis, um guincho estava parado no meio da rua, o motorista do guincho no chão. Meu telefone toca. Eu nunca na minha vida tive um time tão maravilhoso na minha vida. Na minha vida. Ele falou minha vida várias vezes. Na minha vida, minha vida. A vida é uma só, mas ele falou várias vezes. Era da polícia, informando que haviam encontrado meu carro. Estou vendo, moço. Acabei de encontrá-lo também. Ele estava falando com o Assis, né? Da polícia. Soldado Assis. Exatamente. Agradeço o policial, que me orienta a voltar lá e fazer o boletim de encontro do veículo. O cara do guincho vem falar comigo. Eu vi você entrando na delegacia. Eu estava saindo de lá quando vi o carro aqui parado. Já vi no sistema e vi que estava dado como furtado. Já acionei a polícia. Agradeci aquele motorista de guincho trocentas vezes. Que isso, cara? O motorista do guincho é um anjo? Ele vê o cara na delegacia e fala, ah, esse cara tá atrás do carro dele. Deixa eu dar uma olhada aqui na cidade. Aí ele vai lá, acha um carro e fala, é, deixa eu ver no sistema. É esse aqui. Pode ligar pro rapaz. Cara, a gente tem que assumir que a polícia de Assis é realmente rápida, né? O Assis é realmente rápido no trabalho dele. É. Eu só não entendi muito bem qual é a do sistema do cara do guincho. Que ele aciona um sistema e ele vê que tem um BO feito e um carro... O sistema do cara do guincho é o WhatsApp e o cara do guincho é primo do Assis. É isso, ele também é Assis. Ah, é isso. Só pode ser isso. Dentini chorava. Finalmente poderia dormir. O motorista do guincho, experiente, me fala. Cara, confere se teu carro tá inteiro. Às vezes podem ter roubado algo. Entro no carro, forçaram a porta do lado do motorista por onde entraram, mas não havia quebrado. Ainda fechava. Bateria, pneus, motor, tudo certo. Notei a falta do rádio. Roubaram meu rádio, eu disse. Mas nem ligo, isso é o de menos. É, né? O importante é ter a vida, né, gente? Que é o bem mais precioso. Muro sólido, tijolo furado. O motorista do guincho confirma que o carro está funcionando. Por incrível que pareça, dessa vez ele pegou de primeira. Talvez saudade do seu dono. E vai embora. Dentini entra no carro. Dirijo de volta até a casa dele. Chegando lá, noto que mais uma coisa faltava no meu carro. O boleto da faculdade. Cara, então eles realmente tinham roubado o carro do cara e largaram ele na rua de baixo. É, porque não tinha muito lugar pra largar. Cândido Mota é muito pequeno. É. E aí ele só pode deixar ou na rua Mota ou na rua Cândido. Qualquer outra rua ele ia ter que sair pela estrada e ia ter que se lidar com a polícia rodoviária. É, deve ter sido isso. Eu achei que, tipo, o carro tinha soltado o freio de mão e desceu, entendeu? Mas não, roubaram mesmo o carro do cara. Será que pagaram esse boleto ou não? É, essa, né? É a grande dúvida que fica, né? É, eu acho que se foi o cara do guincho, ele pagou. Ou então o cara só pegou o boleto porque ele anotou alguma coisa no boleto. Não roubar mais Escort Hobby. Fazer vitamina de abacate. Espero que tenham gostado da história. A menina menor de idade ficou bem, passou umas horas na UPA tomando medicação, mas se recuperou, acho que traumatizou com a bebida. Mais uma vez, nós alertamos, não, se for beber, não dirija, e se for a balada, beba com moderação. Eu fiquei com meu carro até 2018, quando meu tio comprou ele, bebeu, bateu bêbado, foi preso, ia ser solto, mas brigou com o policial, o Assis, e mijou na delegacia inteira. Nossa. Foi preso novamente. O carro foi apreendido, levado para um pátio, que pegou fogo, e junto dele... Caraca! Esse final é maravilhoso! Se encerrou a vida desse Escort, que até hoje, objeto de alguma das melhores histórias da minha jovem vida. Olha aí, ele nem sabia que o Egino ia estar aqui. Cara... Que incrível, esse final é... Ele tem um formato fascinante, né? Foi demais, né? De conclusão de narrativa. Sim, ele é apoteótico, né? É, ele conta a história inteira com nível de detalhe grande, com ritmo carregado, né? E de repente ele traz tanta emoção nesse final, eu adorei. Pô, bom demais, cara. Talvez tenha sido o último Scott Hobby. Foi assim que ele foi extinto. Um dia, a gente saiu pra brincar na rua e nunca mais vimos nenhum Scott Hobby. É. Se bem que eu tava pensando agora aqui com a história do Corona, as pessoas ficam falando Nature is Healing, a volta do Scott Hobby pode ser um sinal de que a natureza tá se recuperando. A gente começa a ver surgindo, né, uns Scott Hobby por aí. Olha, uma revoada de Scott Hobby. Eles estão voltando. Em pleno canal de Veneza. Olha, um liquidificador estacionado. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer ver Scorts Hobby novamente pelas ruas, você recomende o GugaCast para outras pessoas. Dê 5 estrelas pra gente lá na Apple ou dê follow pra gente lá no Spotify, mesmo que você não ouça por lá sempre, porque é o tipo de coisa que ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, como vocês viram. Elas são sempre lidas, assim, a gente sempre dá um jeito de ler as histórias boas e a gente ainda pode usar as outras nos programas futuro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra. Apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Luiz Gino. Pauta Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Vamos ler as perguntas do Instagram? Bora. Rafael, Luiz e Gino, vocês já foram a Manaus? Aqui é bem bacana. Foi a pergunta do Stavo Alves. Infelizmente não. Tenho grande sonho de ir para Manaus. Acho uma cidade, deve ser uma cidade fascinante. Tem teatro, né? A gente tem uma vontade muito grande de ver aquele teatro maravilhoso de Manaus. E quem sabe em breve, depois que passar essa situação dramática que a gente vive, eu não posso ir a Manaus. Rafael, você já foi a Manaus? Eu já fui a Manaus uma vez a trabalho. Assim que eu saí do avião, meu óculos embaçou. Mas é uma cidade muito legal. Cara, as pessoas de Manaus devem odiar que a gente fala isso. Tipo, cara, é calor, normal. Acontece. Calor úmido, né? Calor e úmido, no meio da floresta, você esperava o quê? Eu também nunca fui a Manaus. E de vez em quando eu acho que eu fui, mas eu fui a Belém. E aí meu cérebro me engana e acha que eu fui a Manaus. Outra coisa que os manauaras devem detestar, ser confundidos com Belém. Mas também, um dia que o Luiz e Gino for, eu quero ir também. Eu quero aproveitar aqui a presença do Gino para ler essa pergunta do Pedro Stephanie Firmino. Gino, como aprender a sambar? Olha, difícil, né? Excelente resposta. Eu voto com o relator. Eu vou responder com a resposta que responde a maioria das perguntas da humanidade. Procura um vídeo no YouTube. Pode ser. Rafael, Gino, pergunta do Luca Neville. Qual sua cor preferida? Minha cor preferida é verde, por motivo nenhum. É só porque eu gostava quando era criança, achava diferente não ser azul, e aí ficou pra sempre. Isso tem 40 anos já. É uma boa resposta. Gino, você tem uma cor preferida? A minha cor preferida é a cor vermelha. Sério? Cresci com Super Sentais, né? Na televisão. Changeman, Flashman. Mais tarde, os Power Rangers. Então, assim, o vermelho era o principal. Então, pra mim, a vermelha era a cor principal. O melhor carro de Fórmula 1 era a Ferrari. Então, nada pra mim fazia assim. Tudo que eu achava legal, o vermelho era o destaque. E aí eu achava que era uma coisa natural, assim. Eu até estranhei quando eu descobri que existiam outras pessoas que achavam que vermelho não era a melhor cor. Porque eu achei que era só uma condição do universo. Gostei. Hierarquia das cores. É. Eu gostei da resposta porque é uma grande coincidência. Porque minha cor preferida é roxo. E é por causa do Super Sentai, por causa da Change Phoenix. Que ela era Changeman roxo. Caraca. Doido, hein? E eu tinha um crush nela quando eu era criança. Muito bom. Espada relâmpago, né? E Gino, fala pra gente um guilty pleasure. Um guilty pleasure? Um prazer culpado. Deixa eu pensar por aqui. Cara, o guilty pleasure que eu tenho são novelas mexicanas. Boa. Eu assisti muito as novelas mexicanas quando eu era mais novo, nas tardes do SBT. E até hoje, que eu imagino que elas continuem sendo reprisadas, ou Maria do Bairro, ou Usurpadora, sempre quando elas estão passando e eu passo na frente de uma TV e tem um episódio passando, eu preciso pelo menos assistir alguns minutos pra ser transportado de volta pra aquele tempo em que as cores eram outras e as pessoas mais felizes. É, o Rafael também é um grande fã, né, Rafael? É, Usurpador é a melhor novela de todos os tempos, né? É um fato objetivo. Ela ganhou o Campeonato Mundial Eterno de Novelas. Irrefutável, é. É boa demais, né? Porra. Meu guilty pleasure é responder perguntas no Instagram. É. Última pergunta. Como esquecer um amor que te decepcionou? Lobotomia. Ok, eu não tenho mais nada a acrescentar. Essa é uma excelente resposta, mas eu já respondi essa pergunta no meu Instagram, e é uma citação do pai de Chico Bento, o Seu Bento, que dizia que essa ferida só o tempo vai curar. Também nada mais pode ser dito depois disso. Então fica aqui o meu adeus. Adeus. Adeus. Adeus. Parasol.